Se tu tá aqui, quem tá lá? Se tu tá aqui, quem tá lá? Deixa de ser besta, tua moleca vão levar. Deixa de ser besta, tua moleca vão levar. Pá, pá, pá. Vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar, vem dançar.